da coroa, ai da soberba, dos que se entregam ao vinho. Mas o Senhor é nossa força, coroa gloriosa, caminho. Eis que a pedra está firme em Sião, nosso refúgio. Quem crê não se apresse em ti, Senhor, eu me abrigo. Descansem cansados em ti, teu juízo é justo, Senhor. A aliança com a morte se desfaz diante do teu amor. Eis que a pedra está firme em Sião, nosso refúgio. Quem crê não se apresse em ti, Senhor, eu me abrigo. O Senhor se erguerá, como no monte ele é fiel. A obra estranha, mas é amor, em cada passo, em cada céu. Eis que a pedra está firme em Sião, nosso refúgio. Quem crê não se apresse em ti, Senhor, eu me abrigo. Português e worship. Acústica, guitarra, piano. Você tem 10 BPM.